171, bom dia. Segundo 71, contato na terra da decolagem. Suba, Egon Terra 340, você confirma autorizado. 340, confirma autorizado, pode voar, salvo? Por 2000 pés, já que é. 2000 direto, Leila, obrigado. Estabilizado, é que saída 10. Retro Colim, complete a próxima CLS, cabeceira Lagoeira, chama a Torre Salvador e a 198, especial 95. Completa, chama a Torre 1895, Vitória Colim, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Vitória Colim, estabilizado, é que saída 10. Papa Romeu, Vitória Colim, continua aproximação, aguardando, está livre. Janeiro 6225, São Santos 30, mantendo escuta, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, mantendo escuta, 6225. Papa Romeu Vitória Colima, autorizado pouso na pista no 0, vento 130 graus, essa não. Sempre pouso na 0, Papa Romeu Vitória Colima. De Lima, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1019, liga o sinal de essa costura, cabeceira 10, chama estabilizado na localizadora da 10. Camarada estabilizado, mais pequeno, está 1019. Vitória Colima, Solo Santos 33, com fim empate. Para aero estado, Vitória Colima. Vitória Colima, autorizado, passe. Não tem escuta, ingresso taxi Alfa, após Juliette, contorno pátio principal. Após segue na taxi Lima, Mike, reporte para cruzamento na pista 7. Tem Alfa Juliette, contorno para o pátio principal. Após Lima, Mike, reporte para cruzamento na pista 7, Vitória Colima. Salvador, 3171. Cruzeiro 170. Bom, chama agora Recife em 28 decimal 35, cruzando 23 decimal 8. 235, 338. Ah, está precisando visual mais. Gente, agora transferência para a Torre Salvador. Mike de Lima. Mike, não precisa cancelamento, vá no approach da base para 17, se é autorizado. Certo, agora aguarde estabilizar na final do ILS e reporte junto à Torre para prosseguir para 17. Certo, vamos lá. Mas de Lima, compatível com a simulação ILS, se chama a Torre Salvador, ano 8, décimo 95. Ano 8, 95. Correto. Lima, obrigado. Tudo mais, de Lima. Até o Mike Índio Lima, autorizado com os nossos sistemas 0, vento 1, 4, 0 graus, meia dúzia de nós. Gente, o Mike de Lima, plano visual modificado aos 3.8, corrigindo aos 3.6. Autoridade de base, porta na final do ano 7. Porta na base, porta na Será que o Lima para o cruzamento? Será que o Lima tem que dar cruzamento de imediato? não baixou, travou, mas... Telemarco Lima, reporte com o sinal. O ajuste é 1009, o vento 140 graus, 79. Hoje é autorizado na pista 17. Tango Mike India Lima, o solo foi aos 4-0, só confirmando, Tati. Embora na primeira à esquerda, Senafra Felipe. 59, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 099, líder final LS, Lecture, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. Desce para 2000 no 099, câmera estabilizada na Lecture, então no 0, ou 7. Estabilizado, né, LS, o 759. 759, complete a aproximação LS, 30, 0, chama a torre Salvador, é 198, decimal, 95. 295, o 759. Salvador, voo 9759, sinal da 10, na baixa casa, visão do campo. Voo 9759, avistado, autoridade pouso na pista no zero, vento 140 graus, 79. Ele pouso 90, voo 9759. Voo 1759, salvo foi 0900, mantém me escuta, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 759. Salvador, bom dia. É o Chanero 6225, ciente da informação Golf, quando possível, autorização Brasília. Chanero 6225, para Brasília, autorizado, nível 380, decola da pista no zero com curva pela direita, na subida Arboruno, após o Elefa, após intercepta Pesuno, teste, segue via rota do plano. Aciona 5131, controle 120, décima 8. O Chanero 6225, autorizado Brasília, nível 380, rota do plano de voo, Brasil 17, decola do 10, curva direita, perfil Arbor 1, transição Elefa. Controle 1208 e o transponder 5131, ao Chanero 6225. Correto, 6225, chama para o posicionamento. Chamarei, obrigado. Oi, Romário, bom dia, Sané, 6211, autorização, sentido da Golfo. 6211, bom dia, para o Galeão, autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva direita, na subida São João 1, Leda Dótulo, após o Pesuro 44 e segue via roda do plano. Aciona 5133, controle 120, 08. Autorizado, Sena 6211. Fala galera, decola da 10, curva direita São Bruno, Leda Dóculo, apresentou 44, após conforme. Encontro 33, 120.8, o Sena 6211. Correto, 6211, estão prontos para o estacionamento. Maravilha. 163. Pouso 963, se possível. Seguinte da Golf, quando possível, autorização Galeão. Gol 963, galeão autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita, na subida São Voo 1 no Leda Mótila, congelo São Voo 1 no Leda Tóquilo, após Tóquilo, autorizando 44, e segue via rota do plano de voo. Aciona 51 no 36, controle 120, decimal 8. Galeão 360, decola 10, curva direita, São Voo 1, Leda Tóquilo, o Pesulo 44 e aí conforme a rota do plano de voo. 5136, responde, 1208, controle. Correto, gol 1960, chame para o processamento. acionamento 6225, tá no ambiente 02 para pushback acionamento. Tiver 6225, tá desativado, táxi. Atualizado, câmera, táxi 6225.